Isto para Confins, copiou 380. Copia. Patrão no 8, Confins, nível 380, autorizado. Aerovia Pezulu 16, decolodão no 0, com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia, aciona 5410, controle 119, decimal 8, azul 418. Gente, autorizado 380 para Confins, via Pezulu 16, decoda 10, curvando à direita na saída da El, Leda após voa Bridge, transponder 5410, controle 198, azul 418. Então 8, chame pronto, pushback, azul 418. Chama lá. Controle Salvador, boa tarde, voo 1755, centro da Serra. Voo 1755, oceano de identificação. Chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 10, 10. Quem identificou, Bonf, 4000, 1010, 10, voo 1755. Visual com campo, quilômetro. Quilômetro, acho que a chamada foi, eu não vou ter esse momento. 8000, obrigado. Mike Alfa, decolado de Salvador 03, chama agora o controle em 1, no 9, decimal 8, bom voo. Grato, 98, seu regresso. Seu regresso. Oi, o quilômetro Oscar. Quilo Romeo Oscar, reporte curto final, pistão 7, altímetro 10, 10. Para cheque, o vento 080 graus com 17 nós, atentando a pátrios durante a aproximação 17. Cliente, eu encontrei na curta da 17, o quilômetro Oscar. Fora da barra. Tem a possibilidade de manter as proas de morro e ascensão para 2500, enquanto manter proa de morro enquanto aguarda a liberação para 2500. Vou em morro de São Paulo, 2500, India Michael. Opa, direto então, morro de São Paulo, ascendendo para 2500, India Michael. Obrigado. Salvador, 925, oceano de identificação, desça 060, chegada bom. 060, chegada bom, estou no estado. Com a 17, pelo acabar de ver. Quebec Serra, chame turbo e frequência 1 no 8, desse momento. Visão com o morro de São Paulo, Rita de Brasília. Rita de Juliette, ajuste 10, 10, frequência livre no posto. Número 2, reporte na curta da 17, 90 com 16 é o vento, para cheque, 1010 no altímetro. Pode ser pra 1000? Afirmativo. É. Do meu Oscar, tráfego avistado, trem fixo, livre pouso no 7, o vento 090 graus, com no 62 a nós. Quilo, Romeu Oscar. Livre pouso no 7, Romeu Oscar. Controle Salvador, voo 9755, desvio à esquerda, pro 190, por 5 milhas. Desvio, voo 9755. Desvio, 9755. Voo 9785, chama Centro Recife, frequência no 251, alterna no 3325. 251-3325. Afirmativo, no solo 08. Acesso na frequência livre. Salvador, boa tarde. A outra 3567 passou 180 até 160. Informação de Sierra. 3567, ação de identificação, desça para o 070, chegada bom. 070 na bom, 3567. 85 a bordo, 13,5 de autonomia, altera Galeão. 13,5 Galeão, confirme para o B. 085. 7 táxi pátio, Juliette Alfa, ponto espera 186, ajuste no 0, no 0, bom voo, boa tarde, excelente 2012, azul 4 anos, 8. Bom, táxi, via pátio, Juliette. Alfa, ponto, espera, da 10, torre 186, boa noite, obrigado, azul 419. Aquilo Quebec CA no solo 09, direito no 45, a estação na frequência livre, até daqui a pouco. Tá trazendo o pessoal ou tá levando? Solo 09, tá livre até o 45, apenas confirmando, tá trazendo o pessoal ou ainda tá levando a gente pra lá? Eita, então, o Júnior tá por aí não? Manda pressão pra ele, é Zendi. Rádio saneamento 327 para pushback acionamento agora sim, permitiu por fim número 1. Cuidado, saneamento 327, chame táxi. Reportar a táxi, saneamento. Ou no 755, Fantro? No 755, na escuta, para siga, controle. Fantro, Fantro? Prova 212. Essa pronta vai entrar dentro da área restrita. Ciente, então, 9755, curvando à direita para a proa pelo, ok? 9755. Curva à direita, vou ir proa 250, vou no 755. 250, 9755. Foro 755 na proa 250, desce para 2.000 pés, o ajuste no 010. O seu limite será 2 minutos nessa proa após duna para a final. Ok, descendo para 2000 no 250, limite 2 minutos após dunas no 975. 0080 graus com 159, azul 4118. Autorizado a alinhar e decolar, azul 4118. Uno 755, esquerda duna. Esquerda duna, Uno 755. Voo 925, vetor radar para o sequenciamento, voo com proa 220, limite ao lote. O 925 Salvador. Salvador, o 925, mantém a proa 220, 300 a 2000. Salvador, 925. 925, Salvador. Mantendo a proa 220, vai descer para... mantendo 6000. Desça para 4000 pés o 925, ajuste no 0 no 0. 4000 no 0 no 0, Gol 925. Controle Salvador, boa tarde, Gol 975, passando 190 para 150, gente da informação CA. Gol 1075, identifique, desse mantém o 050, chegada Mari. Na Mari, 050, identificou no 075. 198, obrigado, senhor. Bom ano novo. Igualmente. Desce para 4000 pés, ajuste no 010. 4000, 1090, minha sete. Controle Salvador, boa tarde, azul 4118, decolagem passa 1700 pés da EL. Azul 4118, sobe para o 380, contato radar vigilância. 380, vigilância azul. Voo 925, desce para 2000 pés. 2000 pés, voo 925. No 010, bom voo, boa tarde, tenha um ótimo 2012. Para os senhores também, Índia e Alfa, ponto espera, 010, chama a torre 186, a chanela 626327. Salve, Salvador, boa tarde, está 3155 para cópia Guarulhos, 340. Cópia 355, Guarulhos 340, autorizado, Peri 50, Aerovia, cola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev, aciona 5176, frequência do controle 119, decimal 8. 355, autorizado, São Paulo, Guarulhos. 340, Amperite 50. Decola dando zero, curva direita, Dael, Leda, Bidev. Transponda 351176, controle 1980. Tá 355 no portão 10. Estamos aqui, está no 10, a chamada para posicionamento. Solo, boa tarde, o Webjet, Whisky, Juliette, Charlie. Boa tarde, Whisky, Juliette, Charlie, prossiga. É estacionado no pátio remoto. Solicito autorização de reboque até o portão 01. Chanel 6327, ponto espera 110, está pronto. Chanel 6327, autorizado, linha de decolar 10, vento 080 graus com 189. Alinhar, tem nível de decolagem, Chanel 6327, obrigado. 186. 286 com a torre, igual a 975. visual localizador, com a 925. 925, ciente, complete final, chame torre no 186. Não, torre 186, com 925. Voador, boa tarde, altura 3217, informação Tango, solicita nível 360 a Confins. André 217, ciente, boa tarde, Confins 360 autorizado, aerovia Pezulu 16. Decolodão no zero com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India, Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona transponder 5425, frequência do controle 119.8. Autorizado Confins, nível 360, na Upper Zulu no meio, decola pista 10, curva direita, na Dael Leda e após Bridge. O transponder é o 5425. Controle 398. Este é o 3217. Pronto, pushback, 3217. Vai continuar a aproximação. Não vai baixar a travada externa do 755, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, voo no 7 nós. Voo no 755. Pouso autorizado na 10, gente, voo no 755. Ocean M3-27, decolada aos 18. Chama agora o controle em 19.8. Bom voo. Pede para a área restrita à sua esquerda. Ah, tá, ok, obrigado. 9 São Paulo Congonhas, nível 3-6-2-0 autorizado. Aerovia Pezulu 16. Até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive. Tango Romeo Índia, Vitor Índia. Após direto Pirassununga, Papai Índia, Romeu. Decola down no zero com curva direita na subida da El. Após Leda, após Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona transponder 5427. Frequência do controle 119.8. 567 da TAM, desce para 2000 pés, ajuste no 0, 10. 2000, 10, 10, 67. 10, curva direita da El Leda, após Bridge, transponder 5427, controle 198, voo 1399. Adicione pronto, pushback, voo 399. Chamada para pushback, voo 1399. Aquilo que vai ser. Na 3567, voo Iduna, autorizada final no zero. Esquerda, Duna, autorizado, voo 67. Decimal 8, torre no 86. Cadenado, igual 9, daí. Serra, informação Tango, ajuste no 0, no 0, confirme PLB. Chame 03, confirmando. P02, chame 118.6 torre para tsunami taxa de decolagem, ajuste no 0, no 0, tenha um bom voo e boa tarde. Kilo Quebec Serra. Solo, Whisky, Juliette, Charlie no Traséis do Meia Dúzia. Charlie autorizado a prosseguir. Agilizando, prossegue até o 01, reporte ao término do reboque. Whisky Juliette Charlie. Ok, Juliette Charlie 01. 1755 no solo 20, chama o solo 121, decimal 9. 129, 1755. Gol 925, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, com no 612 nós. Livre posto no 0, boa 9 daí. Via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportará antes da Juliette. Gol no 755. 41118, chama Centro Recife. Frequência no 25, décima 1, o alternado no 3325. Recife 125, 13325, azul 4118. Obrigado. O Gol 1075, livre descida para 2000 pés. Ajuste 1010, número 2 na aproximação autorizada final. Descendo para 2000, ajustado 1090, autorizado X-ray, a coisa estabilizada 075. Localizador 567. 567, complete final, chame turno 8, decimal 6. Obrigado. 925 no solo 23. Livre à direita, chama solo em 121, decimal 9. 19, bora, agora 925. 755, Juliette, portão 08. Juliette para 08, gol 975. Salvador, Gol 925, boa tarde. Boa tarde, Gol 925, táxi via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, portão 02, Gol 2 Salvador, o TAN 3567 passando o Índia Serra, baixo travado. TAN 3567, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, com 7 nós, altímetro 1010. TAN 3567. 1-0, o TAN 3567 pouso autorizado. Chamada ataque, 3-1. Solo Salvador, Oxané 6321. É 321, informação em curso Tango, Brasília, aprovado nível 320, via peso Lumo 7. Decola da pista 1-0, perfil de saída gole, transição ofito com curva direita. Transponder 5423, controle 119.8. Nativo 30320, decola da pista 10, saída gole, transição ofito, curva direita. 5423 é o transponder, controle 191. Frequência do controle 1998 e rota via peso Luno 7, Oxané 6321. Peso Luno 7, 198, controle. Oxané 6321, correto, chame pronto. Passarei pronto. Solo, Whisky Juliette Charles, pressionado no portão 01. Gente, boa tarde. Oi, Paulo, Salvador, boa tarde. É o trip 5219, ciente na informação Tango. Boa tarde, trip 5219. Vitória da Conquista aprovado, nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída agora, levar após direto Conquista. Transponder 5446, controle 119.8. Ok, está autorizado. Vitória da Conquista, saída Gole e Val, transponder 5446, controle 3198, trip 5219. Trip 5219, após Eval direto, Vitória da Conquista. Sim, após Eval direto, Vitória da Conquista, 5219. Trip 5219, cotejamento correto, chame pronto. Pará. Salvador, o TAN 3577, livrou nossa escuta. Tá 3567, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém posição, 567. Salvador, tá 3217, na ponte número 7, solicita pushback e acionamento. Tá 3217, aguarde para início do pushback e acionamento. Na sua escuta. Quilo Romeu Oscar. Informação em curso Tango, Morro de São Paulo, aprovado 1000 pés, decola da 17, curva direita, corredor axé. O transponder 0153, controle 1998 e a torre 1186. Ok, eu ainda não tenho no sistema, aguarde vou checar, só um minuto. Paulo Tan, 3155 para o táxi, vem 186, 4 horas e 5 até na Galeão. Avistado, pista no zero, vento 080 graus, com 7 nós. Livre pouso no 075. Tente, TAN 3155. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera. Pista no zero, quando lá torno 186, ajuste no zero ou no zero. Bom voo. Obrigado, Juliette Alfa, no ponto de espera 186. Até um bom dia, bom ano. TAN 3157, coordene com a equipe de solo, que após a passagem da taxa da aeronave da companhia, está livre e chama para o táxi. Ok, então em coordenação, após a passagem da aeronave da companhia, autorizado para tiver acionamento, TAN 3157. Próxima Juliette, TAN 3557. 3567, mantenha a posição antes da Juliette, previsto portão 05 ocupado, ok? Aguarde em contato com a sala IS, ok? Para checar o seu plano. Estamos no Salvador, está 3217. Prossiga. A aeronave da companhia a qual você se refere, a que está ingressando no pátio ou tem alguma outra? Ela já passou, é a do pátio mesmo, já passou, quem está livre? Ok, está livre então, obrigado.